saúde está na Constituição, dever do Estado, direito do cidadão. Só que não é bem assim, né? Não, minhas irmãs e meus irmãos, sendo a voz de quem não tem voz, é nós mesmo, etc. Ah. Boa pra geral, relatando um hospital. Santa Casa de Araraquara anda muito mal. Despreparo, descaso, funcionário mal educado. Mas peso das medidas, tá tudo super lotado. Piorou quando fechou a beneficência. Outro hospital daqui que trouxe essa consequência. Por falta de apoio do mandato Barbieri. Só governou pra rico, mais um erro de uma série. Resultado, lotação na Santa Casa. São Francisco, plano médico, chega tirando vaga. Daquela maioria, condição mínimo. Dessa forma, como ter o atendimento exímio. Quem tem convênio tem, quem não tem tratado com desdém. Eu te pergunto no futuro o que vem. Sistema único então, o tal do SUS. Constituição dá direito, mas dá real só por Jesus. Se formar o juramento é pela vida. Já na prática o contrário não é de hoje, é da antiga. Desigualdade social gera favorecimento. Olha o tiozinho morrendo, é só lamento. Avisa a família sem respeito e sem cuidado. Se explorador a lei, a SUS é esse o resultado. Se fosse convênio seria outra tratativa. Foi feito o possível, mas a notícia é negativa. Então na sequência encaminham pra psicólogo. Enquanto o pobre morre com tratamento retrógrado. Amar e ajudar o próximo não põe em prática. Pensamento fútil, o problema é da matemática. Claro, não podemos por generalizar. Tem quem faz por amor, temos que analisar. Enfermeiras, médicos, auxiliar de enfermagem. Com pouco salário, leva a sério e sem vantagem. Impressionantes são aqueles que tratam quem é do SUS. Já quem tem convênio, status e grana seduz. Se for particular, então nem se fala. Se é rebaixa, se é reganha, vergonhoso é mó pala. Definindo essa caminhada e resumindo, quero ver se é salvo porque Jesus vem vindo. E no dia do juízo final, no julgamento, só vai passar quem é, se deu dessa, lamento. Santa Casa de Misericórdia, só se for no nome. Santa Casa sem Misericórdia, descaso consome. Santa Casa de Araraquara, vaga sempre some. Santa Casa só se tem dinheiro, se não chora o homem. Santa Casa de Misericórdia, só se for no nome. Santa Casa sem Misericórdia, descaso consome. Santa Casa de Araraquara, vaga sempre some. Santa Casa só se tem dinheiro, se não chora o homem. Infecções, doenças, bactérias hospitalares. Sujeira de monte pros que não são particulares. Prédio em reforma, cadê os direitos humanos? Pós-cirurgia acaba infeccionando. E os médicos não tomam providência, nada dizem, porque não são seus parentes infelizes. Maldita hora para quebrar o meu braço. Tipo as fraturas no punho e antebraço. O descaso começou, foi lá na UPA central. Sem anestesia, redução, aquela dor infernal. Sem resultado, enfaixaram e engessaram. Depois mandaram pra casa, atendimento cessarão. Descaso gigante, pois nem remédio me passa. Então voltei pela dor e fui parar na Santa Casa. E de santa só possui o nome mesmo, clemência. Jogado em macas, corredores da emergência. Aguardando uma vaga no quarto da ortopedia. Nesse ritmo na maca, 3, 4 dias. Após isso, aguardar de novo impaciente. Vaga no centro cirúrgico com o residente. Depende, pois o espino, mas não engessou. Porque outras cirurgias aguardavam o doutor. Se exploda, falo mesmo, minha língua não tem trava. Ortopedista, velho, ordinário e canalhão. Mercenário sem escrúpulo operou correndo, olhando pro relógio, próximo vai vendo, recuperando por dois de exagerada dor. Medicamento, tarja preta, não passava, que horror. Tarja preta forte, cheguei a tomar morfina. E a louca da enfermeira, é assim mesmo a ideia da mina. Não tava no meu corpo, nem sabia o que eu sentia. Chama o médico, tá doendo demais, tia. Como sempre, não foi diferente, o descaso. Então meti o louco, chutei tudo, um arregaço. Cabeçada e gritos, a dor me deixa aflito. Em dois minutos, chega um médico, bom de espírito. Um anjo de Deus, pois resolveu o seu problema. Mas o que faz com amor e depende da cena. Endireitou o seu punho e aplicou o gesso. Alinhando os pinos, te liberou os nervos. Retirou a dor com a mão que ali vem meus parça. O que passei não quero nem que os inimigos passam. Só político corrupto é quem merece. Só pra sentir na pele o que acontece. Com a verba desviada, onde que faz falta? Só que é bem diferente, na caruda nos assalta. Convênio médico pagou a eles em benefício. Com o imposto do povo se matando em seu serviço. Santa Casa de Misericórdia, só se for no nome. Santa Casa sem Misericórdia, descaso consome. Santa Casa de Araraquara, vaga sempre some. Santa Casa só se tem dinheiro, se não chora o homem. Santa Casa de Misericórdia, só se for no nome. Santa Casa sem Misericórdia, descaso consome. Santa Casa de Araraquara, vaga sempre some. Santa Casa só se tem dinheiro, se não chora o homem. Se não chora o homem, chora a mulher, chora o tio, a tia, toda a família. Quem tem convênio tem, se não não tem tratado com desdém. Santa Casa de Araraquara, sem misericórdia.